já conheci vários beijos, já me iludi muitas vezes, já tive amores de fim de semana, uns bons de papo, outros de cama. Já tive amor que nem saiu na foto, totalmente sem foco. Já procurei, não encontrei. Amor gostoso é só você que tem. Amor gostoso é só você que tem. Já procurei, não encontrei. Amor gostoso é só você que tem. Amor gostoso é só você que tem. Já me acordei. Eu já conheci vários beijos. Bons de papo, outros de cama. Já tive amor que nem saiu na foto.